O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente em Frutal, no Triângulo Mineiro, celebrou termo de ajustamento de conduta com o município para regularizar o sistema de disposição de resíduos sólidos na cidade. Também foram acertadas medidas para a implantação do sistema de coleta seletiva e a criação de um parque municipal. Caso o TAC seja descumprido, a administração será multada em R$ 1.000 por dia de atraso no cumprimento dos prazos. A prefeitura deverá adotar medidas para a regularização do aterro sanitário em até um ano. O aterro deverá ser cercado e sinalizado para impedir o acesso de pessoas e animais e o lixo precisará ser recoberto com terra diariamente. A prefeitura também realizará estudos de permeabilidade. Estudos epidemiológicos deverão ser apresentados ao MPMG para monitorar a saúde da população que vive próxima ao aterro. O lixo deverá ser transportado em veículos próprios com compartimento fechado, de forma a evitar que se espalhe pelo trajeto. O TAC definiu proibições, como a do lançamento a céu aberto e sem tratamento de quaisquer resíduos sólidos e a da queima irregular de lixo. Além de regularizar o aterro, o município deverá realizar a inclusão social de catadores de materiais recicláveis que atualmente trabalham em um lixão da cidade, com a criação de uma cooperativa. A entidade realizará a triagem e comercialização dos materiais recicláveis provenientes da coleta seletiva. O município assumiu a obrigação de contratar a cooperativa para fins de implementação da coleta seletiva, por um período mínimo de 10 anos para garantir a efetividade da inclusão. Além disso, deverão ser tomadas providências com relação a resíduos da construção civil, das unidades de saúde e de materiais perigosos como baterias e óleos lubrificantes. A prefeitura também deverá implantar um parque ecológico municipal. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.